quando a vida nos apronta, alternando nosso rumo. Quando os ventos sopram contra e nos faz perder o prumo. Quando a solidão que afronta trazer junto a tempestade, nunca mais o barco encontra o cais da felicidade. A vida não está pronta, cada dia é uma lição. As coisas são o que são, o resto é por nossa conta. Até que eu encontre o raso onde possa me ancorar, pelas ondas do acaso vou tentando navegar. Até que eu encontre o raso onde possa me ancorar, pelas ondas do acaso vou tentando navegar. Nos encontros com o mundo vou moldando meu destino, e assim a cada segundo eu aos poucos me defino. Seja por vontade minha ou por obra do divino, mas no fim de cada linha sempre sou eu que assino. Eu não sei qual a razão, nem procuro responder. Penso apenas em viver e cumprir minha missão. Até que se acabe o prazo e eu não possa mais cantar, pelas notas do acaso vou tentando me arranjar. Até que se acabe o prazo e eu não possa mais cantar, pelas notas do acaso vou tentando me arranjar.